Último programa do mês. É a altura de sortido. Os Cancer Conspiracy duraram 3 anos, de 2000 a 2003. Mas nesse tempo, gravaram um EP e dois álbuns do que se poderia chamar pós-prog, uma versão atualizada do rock progressivo dos Pink Floyd, o King Crimson, à luz do pós-hardcore de Uns Fugazi, e não muito longe do que fariam os Mars Volta pouco tempo depois. Do primeiro álbum, The Audio Medium, fica o tema Broken Heartbeats Gathered and Rebroadcast. We'll be right back. Um dos muitos projetos que abraçaram a fusão do rock com a eletrónica na segunda metade da década de 90, os britânicos Lunatic Calm nunca atingiram a fama dos Chemical Brothers ou Crystal Method, mas figuraram numa das melhores montras para a eletrónica agressiva do momento, a banda sonora do filme The Matrix. O tema que figurou nessa banda sonora vem de Metropole, o álbum de estreia deste duo, e chama-se Leave You Far Behind. Foram as estrelas do último Ilustre Desconhecidos e voltam aqui ao sortido com um dos temas onde mais se notam as influências do Médio Oriente, sempre patentes no seu som. Os Tea Party, com um tema do álbum The Edges of Twilight, chamado Inanna. Of winds above, I'm begging you stay with me. Terão no futuro um programa só deles, mas hoje dão um salto ao sortido. Os Helium, de Mary Timony, ficaram conhecidos nos anos 90 pelo seu indie rock, simultaneamente angular e melodioso. Mas depois da entrada de Ash Bowie, namorado de Mary Timony e guitarrista dos Polvo, as suas composições tornaram-se cada vez mais complexas e ricas em arranjos e instrumentação, estando o culminar desse processo no último lançamento da banda, o álbum The Magic City, de 1997. Fica aqui um dos temas mais arrojados desse mesmo álbum, Revolution of Hearts, Parts 1 and 2. Oh, Mais uns repetentes no programa de hoje, The Monochrome Set. Mais conhecida pela lírica, inteligente e fora do comum do vocalista Bid, esta banda também apostava nos temas instrumentais, havendo quase sempre pelo menos um em cada álbum. Do primeiro álbum, Strange Boutique, o último tema do programa de hoje, The Etc. Stroll. Este foi o Ilustres Desconhecidos, versão sortido de janeiro. Poderão consultar as listas de reprodução de todos os programas e reouvi-los na página do Facebook do Ilustres Desconhecidos. Até à próxima! Ilustres.